Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. Qual o som que te alimenta? Que poeiras lhe desgastam as solas dos pés e lhe leva ao caminhar? Você já pensou na arte que é levar o cada dia? 180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem. Poeira Criativa no ar novamente. Boa noite e boa noite à nossa população da Zona Oeste de Recife e alguns bravos que estiverem nos ouvindo pelo streaming da internet. Então, opa, notícia boa, meu Poeira Criativa. Nós estamos recebendo os nossos convidados que estão adentrando nossas portas. E aí, aqui, boa noite para vocês, boa noite para aqui os nossos convidados chegando agora, entrando por nossa porta. Aqui, Gustavo fala, tem sido um dia bem cansativo, movidito, falando em espanhol. Estou chegando um aniversário, Teteu, aniversário de um ano já de uma criança, nova vida aí, comemorando e parabenizando a Guirá, daqui que mora aqui perto. E não, agora mais feliz, né, que chegam dois amigos aqui, dois parceiros, para estar compartilhando essa hora de programa. Mas estou me sentindo ouvido novamente. Então, enquanto a gente prepara aqui e recebe bem nossos convidados, acho que a gente pode dar um play em mais uma música, curtir um som legal. Vai ser o som de Víctor Heredia cantando El Viejo Matias. Corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel. Pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Escupo de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar. Gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén. Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas. El viejo Matías sobró del lugar. La lluvia y el viento eran dos hermanos, corriendo furiosos por el terraplén. Y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme Olá, olá, opa, tá rolando, tá todo mundo me ouvindo, o material tá funcionando, tá tudo dando certo, os convidados chegaram, eu e Gui já tá se amando um pouco mais, Nada como sucesso. Eu nunca pra... deixou entrar mata, então eu não falei isso não. Não, não um pouco mais. É, mas que as cobranças são sempre bem-vindas, às vezes mais, às vezes menos, mas são sempre bem-vindas. Mas é isso aí, estamos com mais um Poeira Criativa, o 10º Poeira Criativa. 10. Passamos da casa das unidades, chegamos na primeira dezena. Eu fiquei até na dúvida se no arquivo do computador o 10 ia ficar embaixo do 9 ou em cima do 1 e isso ia criar um problema pra gente. Mas não criou não, não criou não. E... mas bora a conversa com nossos parceiros. Antes da nossa conversa, que rola, Titeu? A vinhetinha da troca de ideias. Troca de ideias no Poeira Criativa. Então, começando o nosso papo, vamos logo direto ao ponto, que eu sinto que a gente já está enrolando demais desde que a gente começou. Então, vamos se apresentar, os nossos dois convidados. O microfone está com vocês. Boa noite, galera. Eu sou Eduardo, sou malabarista, artista de rua e vim aqui trocar essa ideia com vocês e com a galera daqui do estúdio. Eu me chamo Du, sou malabarista também, trabalho na rua, tipo, sou de Camaragibe e tô nessa vida aí de levar arte e sorriso por um preço justo aí pra galera, velho. Massa, Du. Então vamos já passando pro nosso primeiro bloco de entrevistas. Então vocês estão se apresentando aqui e estão trazendo que vocês trabalham com malabarismo. Conta essa história um pouco melhor, como é que começou, aonde vocês trabalham, como é que vocês praticam essa arte. Eu comecei... meu primeiro contato com malabarismo foi quando eu estava estudando na UFPE. E um brother que fazia o curso de história, ele tinha vindo de Caruaru para estudar aqui e já fazia malabares e tal, mais pro hobby assim, né? E aí eu achava massa, achava bonito, mas achava um universo muito distante assim, tipo, achava impossível conseguir jogar três coisas para cima e não deixar cair, tá entendendo? E aí eu nunca cheguei junto, nunca pedi para aprender, mas pelo receio de não conseguir. Mas aí, um certo dia, eu decidi chegar junto, pedi para ele me ensinar. Comecei, assim, como quem não quer nada, achando que ia ser mais uma atividade que eu ia largar. E fui me apaixonando, assim, por fazer uma coisa difícil, que para mim era difícil, e ter alcançado, conseguir fazer aquilo, ter perdido o medo. E aí, tipo, fui me aprofundando cada vez mais, fiz meus próprios malabares. Comecei a conhecer outra galera que trabalhava com malabares, a turma que trampava na rua. Fui visitando encontro, buscando saber na internet, procurando tutorial. E aí vim ser o que hoje eu sou, né? Tipo, um apaixonado e tipo, não me vejo fazendo outra coisa. Acho que pra mim o malabarismo virou meio que uma filosofia de vida. E era uma coisa que eu não tinha pretensão alguma de levar pra frente, né? Tipo... eu tinha a mesma visão que todo mundo tem do malabarista, né? Que é o cara que tá na rua a fim de ganhar uma grana e que, tipo, não tem o que fazer, que é um vagabundo, que precisa trabalhar e, tipo... eu vi que é totalmente diferente, velho. É um vagabundo, né? Que tá aí, ele não faz nada, pô. Tira três bolinhas no ar, né? Justamente. É o que muita gente pensa, né? Tipo, que aquilo é ilusão, que é uma coisa, tipo... não é uma coisa impossível de se fazer, mas também não é uma coisa totalmente fácil, né? Tipo, você vai se dedicar um tempo a treinar, você vai dedicar um tempo, tipo, para fazer aquela atividade, né? E aí, tipo, muitas vezes você não é valorizado, assim, da forma que você acredita que vai ser e tal. Mas é isso, assim, mais ou menos. A minha história no Malabares é mais ou menos parecida com a de Du. Eu comecei aprendendo com o mesmo brother, assim, e depois a gente, de forma coletiva, foi ensinando uns aos outros. Isso é uma coisa muito massa do Malabares, que quando você ensina é quando você aprende melhor. Quando você ensina determinado movimento, você vai interiorizando mais fácil a técnica e vai se desenvolvendo e gostando cada vez mais de fazer malabares, até de ensinar mesmo. E eu vejo o malabares e a parte de trampar na rua uma autonomia muito grande perante ao estado, assim. Que eu não dependo de nada, hoje eu tô no processo de abandonar a faculdade por escolha ideológica mesmo, de não concordar com muita coisa da academia e tá a fim de viver mesmo. Talvez um dia, quem sabe, eu faça um curso superior, mas hoje em dia eu tô muito na luta da autonomia aí, de conseguir meu sustento de forma, através do meu trabalho e sem dar dinheiro pra patrão, essas coisas assim. Não tem curso de educação superior em malabares, né? Existe um curso no Rio. Existe no Janeiro. Rio? É. Aí tem uma seleção que é bem difícil, complicada, mas que super rola. É mandar um vídeo, exercício, muita coisa. Aqui tem a escola Pernambuca, né? Circo, né? Que também acho que é um espaço onde cria artistas de rua, assim, malabaristas. Ou não? A ver, não sei qual é a tua opinião. Fala aí. É... não sei. Eu nunca falei. Tá, não, porque eu sei que em Rosário, na Argentina, tem uma escola de circo e, tipo, muita galera que eu conheci viajando tinha estudado lá. É isso instiga, né? De você começar a aprender, de se desenvolver, de ver essa autonomia, essa possibilidade de estar na rua, fazer uma coisa que você gosta, que acha divertido, que acha engraçado, que está tirando sorrisas da galera que às vezes está nos carros aí, porra, esperando no trânsito, de puta que pariu, e você está aí. E depois, porra, vou continuar estudando, né? Por que ficar em três bolinhas se eu posso tirar cinco para o seu? Como faz o cara que tira seis, sete, tipo? E minha pergunta é como foi essa primeira vez na rua mesmo, assim, de para o sinal, agora tem que ganhar meu sustento. Como que foi essa primeira vez para vocês? É, minha primeira vez na rua foi extremamente difícil, né? Tipo, de tanto ver... Eu acho que o malabares pra mim, ele foi uma mudança totalmente, assim, tipo, mudou minha forma de ver o mundo, de pensar o mundo e de pensar em mim também, tá entendendo? Tipo, antes de fazer malabarismo, assim, e eu já tinha um certo preconceito com o próprio artista de rua, assim, por achar que é uma galera que tá ali pra ganhar grana e tal, tipo... O que geralmente a gente pensa, né? Tipo, que quem tá no sinal é tá ali porque precisa, tá ligado? E aí, o tempo foi passando, eu aprendi a fazer malabares, mas com meu pensamento, assim, meio que intelectual, universitário, eu ficava a pensar que trabalhar na rua não era uma coisa pra mim, assim, porque eu não precisava, porque eu recebia a bolsa da universidade. E aí eu comecei a ter contato com artistas de rua que fazia aquilo porque gostava, que fazia aquilo porque era uma atividade massa, e conversando, conhecendo e adentrando no universo da rua, assim, eu acho que eu consegui evoluir muito mais no malabares, aprender muito mais, e tipo, comecei a ter outra visão da rua, né? Eu vi a rua como uma mãe, e eu acho que como uma professora muito maior do que a universidade era pra mim, né? Tipo, eu comecei a observar o cotidiano das pessoas e ver que, tipo, não era eu que estava sendo ajudado por estar fazendo malabares no sinal. Mas era aquele cara que teve um dia, tipo, ose pra caralho, um dia, tipo, pesado, que você se deparou com um patrão gritando no teu ouvido, que tu se deparou com um ônibus lotado, e aí tu para no sinal, que é uma coisa chata, porque tu tá extremamente apressado pra chegar em casa, comer teu cuscuz com ovo e tirar teu sono, e tu vê um pirraia jogando três bolinhas pra cima, dando um sorriso, no final te agradecendo e dando um boa noite, independente do que tu vai achar, se tu vai achar massa, se tu vai achar ruim, o pirraia vai estar fazendo aquilo, vai tá querendo te passar uma coisa massa e receber de tu um sorriso ou uma palma. Então, eu vi o artista de rua como, tipo, um herói das ruas, né? Tipo, o cara que tá ali pra mudar tudo, velho. Quando todo mundo te aponta o dedo, diz que tu é fraco, que tu não presta. Quando inúmeras pessoas passam por tu despercebido, não te dá um bom dia, uma boa noite. O cara vai chegar, vai te dar um bom dia, vai te dar uma boa noite, vai te fazer sorrir. E no final ele não vai botar uma arma na tua cara e dizer, eu quero teu dinheiro. Às vezes ele olha no teu olho e, tipo, só te pede um sorriso, só te pede um oi, um boa noite. Uma retribuição afetiva, às vezes, é muito mais interessante pro malabarista do que a grana em si, tá ligado? Tipo, eu acho que, pra mim, o trabalhar na rua, o ter o contato com a rua, ir pro sinal a primeira vez me ajudou a quebrar isso, porque eu achava que, tipo, eu vou chegar no sinal e vou ser visto como pedinte. De fato, você pode ser visto como pedinte, mas vai depender da forma como você se porta, da forma como você vai chegar ali, tá entendendo? Porque dificuldade a gente vai encontrar em todo lugar, mas vai depender da forma como tu vai encarar a dificuldade. E aí, tipo, o meu primeiro sinal foi um tanto engraçado, assim, porque eu saí pedalando daqui da Várzea até Boa Viagem com a galera. A gente chegou no sinal sem saber nada, pegou um sinal bem rápido, assim, tipo 30 segundos, e tinha que ficar se virando, o sinal abria, os carros querendo passar, e a gente, tipo, meu irmão, vou ser atropelado, e não saía grana, e aí a gente trabalhou, tipo, 2 horas e deu 5 conto pra cada, e éramos 3 trabalhando, né? Mas a gente saiu super feliz, assim, pô, a gente quebrou o medo, a gente quebrou aquela trava, assim, de ir pra rua, a gente trabalhou, fez malabares. Então, tamo feliz, velho. Aí continuamos indo, até que encontramos uma amiga, assim, no sinal. E ela, tipo, deu uns toques que, velho, bota um sapato, põe um figurino, tipo... Embora seja um trabalho de rua, a aparência é uma coisa que vai contar em qualquer lugar, tá entendendo? E aí, tipo, ela meio que deu um toque pra gente se portar contra o artista mesmo. Tipo, dar valor àquilo como um trampo, tipo... Fazer aquilo com responsabilidade e não só, tipo, na porra louquice de chegar e... Ah, vou ganhar uma grana. E aí, tipo, eu acho que foi isso que mudou, assim. Minha visão de rua, minha visão de universo, tipo, de tudo, assim. Tipo, fez eu ter o pensamento que eu tenho hoje, assim, da arte de rua, velho. É, minha primeira experiência com sinal foi muito doida também. É, me lembro que talvez não a primeira, mas a segunda ou a terceira foi pra dividir uma pizza. Uma super diversão, assim. A gente entrando no sinal, altas pessoas, só depois comer altas pizzas na pizzaria e, tipo, foi massa. Eu acho que 1h30 de trampo, assim. Todo mundo foi pra casa de barriga cheia e tal. Mas o sinal é muito engraçado. É aquele momento ocioso que a gente prefere quando tem 1 minuto, por aí. Que o pessoal do carro tá lá parado, sem fazer nada, né? Hoje em dia tem o WhatsApp, essas coisas, aí dificulta muito o trabalho da gente, mas... É um momento ocioso onde você preenche aquele espaço de uma forma. Se a pessoa do carro olhar e achar massa, quiser contribuir, não tem preço. Se for um sorriso, se for 1 real, se for uma palma, é sempre bem-vinda. E a rua realmente é uma escola, não é... Dá pra se fazer uma escola na rua facilmente, você desenrola. E rua tem toda a capital, né? Qualquer lugar que você for, você vai saber desenrolar. A rua tem uma linguagem quase universal, assim. Vamos dizer. Eu fugi um pouco da pergunta porque eu nem lembro direito. Mas era isso, era como tinha sido a primeira experiência. Acho massa agora botar um som, acho que tinha... Teteu, não sei aí se você perguntar. Eu tinha uma proposta pra agora a hora do som, que era a gente fazer aquela história do 60 por 1, só que no ao vivo, assim. Se vira a gente pra responder e se vira a Gus pra procurar a música. Pode ser? Pois é. Como seriam 2 músicas, na entrevista a gente faz em cada bloco um 60 por 1. Então, na temática, começando então contigo, Edu, eu vou te pedir então que tu diga uma música que pra tu tenha relação com essa tua vivência com os malabares, com o circo, que mexa assim, que te traga essa lembrança, que te traga esse sentimento. Massa, é uma música de Belchior, ela traz um sentimento de liberdade muito massa. É como homem comum de seu tempo, como... Não lembro desse, não sabe o nome. Sujeito comum de seu tempo, eu acho que é isso. Mas por quê? Por que essa música? É, essa música ela fala muito do cotidiano do trabalhador de forma geral, ou como funciona o sistema. E é uma coisa que eu tô na contramão, sendo autônomo, trabalhando na rua com arte. E é isso, ela manda uma mensagem bem direta, assim, sobre autonomia, sobre sistema. E é isso aí, vou dar o play na música que se chama, na verdade, Pequeno Perfil de um Cidadão Comum. Cidadão comum, como esses que se vê na rua, falava de negócios, via, via show de mulher nua. Vivia o dia e não o sol, a noite não a lua. Acordava sempre cedo, era um passarinho urbano. Embarcava no metrô, o nosso metropolitano. Era um homem de bons modos, com licença, fui engano. Feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida. Acreditava em Deus e em outras coisas invisíveis. Dizia sempre sim aos seus senhores infalíveis. Pois é, tendo dinheiro, não há coisas impossíveis. Desceu do céu pra uma cerveja junto dele no seu canto. E a morte o carregou feito um pacote no seu manto. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida. A terra lhe seja leve. Rádio Conchego. Rádio Conchego? É, Rádio Conchego. Um programa sobre artistas e suas artes. Todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, aqui na Rádio Aconchego. Poeira Criativa. Ocupando os corações dos nossos ouvintes. Terça-feira, 19 às 20 horas, na Rádio Aconchego. E você? Que arte tem feito? De volta aqui no Poeira Criativa com Du e Edu. Edu e Du, quem quiser responder primeiro, a gente joga o microfone pra cima e vocês pegam. Na arte então, mesmo, né? Pegar o microfone no ar. A gente vai jogar os dois microfones e vai ver se rola, né? Então, a pergunta que a gente traz agora nesse bloco é pra tentar deixar ilustrado mesmo pra quem estiver ouvindo. Como é o dia-a-dia desse trabalho, assim, né? Descrever mesmo esse dia-a-dia do trabalho com os malabares. Então, existe uma diferença quando a gente trampa na cidade onde a gente mora e quando a gente está de viajante pelo país, assim. Porque quando eu tô por aqui em Recife mesmo, eu gosto de chegar no sinal bem cedo, que é pra já na hora do almoço conseguir estar com dinheiro suficiente ou pra pagar ou pra trocar as moedas em troca de um almoço. Isso consiste em, sei lá, sair de casa de 6 da manhã, chegar no sinal 6 e meia, pegar até 9, 10, às vezes ir pra casa pra cozinhar, ou fica na rua, treina, come. E aí, dependendo da necessidade, de tarde trabalhar de novo, ou se não, treinar, fazer outras coisas, ver a vida, né? Tomar uma de noite. Mas quando a gente tá na estrada, é praticamente trabalho todo dia, você nem sempre tá com disposição pra ir cedo, porque nem sempre se dorme bem. E é outra relação, muda um pouco a relação que você tem com o trabalho, assim. Mas o dia a dia em termos é esse, de acordar cedo e trabalhar como qualquer outro trabalho, assim. A diferença é que você faz o seu horário, você tá num trabalho onde você tem que improvisar o tempo todo, porque é um trabalho incerto, você tá lidando com pessoas são humanas, você também é humano, então não tem nada exato, nada tá garantido que vai estar certo. Você tem que ir pra rua, dar a cara ao tapa e fazer acontecer. É isso, basicamente. Pra mim, a rotina de trabalho na rua, ela é bem, tipo, parecida, embora tenha pouca divergência, assim, né? Tipo, eu acho que eu gosto também de trabalhar bem cedo, porque pega a galera mais de boa, a turma tá menos estressada, ainda não abriu o Facebook, não sabe as fofocas que estão rolando. Então, tipo, tudo tá mais tranquilo, né? Mas eu acho que a rotina de um malabarista, assim, ela é extremamente parecida, velho, com a de um trabalhador formal. A diferença é que você trabalha com uma coisa que você gosta, uma coisa que te deixa feliz, uma coisa que tu tem satisfação de fazer, e tu tá lidando com o público. Aquele é teu patrão, aquele é teu termômetro, digamos assim, né? Então, às vezes tu entra no sinal e, tipo, tá jogando até bem, tá feliz, mas não tá saindo aquela grana, o pessoal não tá rindo, não tá rolando aquela palma. Aí tu já vai tentar improvisar, aí tu vai, improvisa, muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, começa a rolar, todo mundo bem. Aí da meio-dia tu não bateu aquela meta, aí tu pensa, pô, tem alguma coisa errada, aí já troca a camisa, aí troca uma coisa, bota outro figurino. E vai tentando. No final do dia, tipo, tu bateu tua meta, tu vai sair dali, tu vai trocar as tuas moedas por um rango, que é o que geralmente a gente faz, porque a maioria das lojas, assim, restaurante, a galera do comércio, sente necessidade de ter um dinheiro trocado pra poder passar troco. E o malabarista, ele, tipo, é quem pega todas as moedas pra trocar lá, tá ligado? E, tipo, o trabalho da gente também é recolher o dinheiro trocado e ajudar a galera a trocar. E aí, tipo, isso é uma coisa que eu acho que praticamente todo mundo faz, assim, durante o dia, né? Trampa, troca moeda, come e depois vai, tipo, descansar, vai treinar, tá ligado? Porque é uma coisa que eu acho engraçado, assim. Pelo menos é uma coisa que eu tenho me questionado, porque minha mãe fala muito, né? Tipo, eu praticamente passo 24 horas de malabares, velho. Porque nos meus sonhos eu tô carregando malabares. Quando eu acordo, eu vou trabalhar com malabares. Quando eu largo, eu vou treinar com malabares. E meu círculo de amizade é todo de malabarista. Então, quando a gente se encontra, os assuntos são malabares. Aí, tipo, o cotidiano de um malabarista é malabares, tá ligado? Tipo, essa é a resposta que eu tenho, assim, pra... Massa, é engraçado que isso até me lembra uma coisa que eu li uma vez sobre tênis. Aparentemente não tem nada a ver, mas, tipo, que fala que o tenista, ele vira um tenista de verdade quando a raquete se transforma numa extensão do próprio corpo, né? Ele, a partir desse momento é que ele vai de fato tá exercendo assim essa história. E aí, no que tu falasse do tipo, eu achei massa essa coisa de tipo, você é capaz, então, nesse trabalho, de conseguir converter um dia que não está sendo bom. É, você é capaz de, através de sua própria força, converter a frustração em alguma coisa positiva, né? Não está indo bem, você muda, né? Que falasse, alguma coisa aconteceu, troca. E essa é massa, que é o sentimento, que eu imagino, aquele sentimento de poder mesmo, né? Eu peguei meu dia que estava indo para baixo, fui experimentando e no final, tipo, ó. Eu sou poderoso, eu consegui, né? Alguma coisa assim nesse sentido. É, tem isso que super rola, assim, da gente se reinventar e descobrir movimentos novos no nosso jogo. Mas também tem o lado contrário. Se a gente tá frustrado com a vida, se aconteceu alguma coisa ruim, ou a gente tá chateado porque tem que pagar conta, alguma coisa, a gente transmite toda a energia negativa pro sinal também. Acaba que não é bom, e às vezes você precisa e você tem que estar ali. Aí simplesmente você tá lá pensando na grana e com energia baixa, assim. É muito ruim quando você tem que dar um sorriso pra ver se é correspondido, mas não tá com vontade de sorrir, né? E aí o massa do Malabares é que muitas vezes eles faz você esquecer todos os seus problemas e sorrir mesmo assim. É muito gratificante como trabalho. E o próprio não é muito importante, assim, para o malabarista, né? Tipo, é como eu disse, o termômetro da gente é o público sempre. Então, se tu tá fazendo uma coisa errada e a galera tá dizendo que tá massa ou tá rindo, às vezes tu vai continuar apostando naquilo e aquilo não tá massa. Aí, tipo, é meio que um desastre, assim, para o que tu tá tentando fazer, quer fazer as pessoas se sentirem bem, quer fazer uma parada massa, tá ligado? E aí, tipo, eu acho que o malabarismo de rua, assim, eu acho que é a profissão mais sincera que existe, tá ligado? Porque, tipo, como a galera não tá, às vezes, muito afim de te dar aquela grana, tipo, é uma bolinha que cai, se o cara ia te dar R$2, ele vai dizer, eu vou lhe dar 50 porque você deixou aquela bolinha cair, tá ligado? E aí, tipo, é uma coisa que, pra muitos, você ficaria triste, né? Mas é, você vê que também é uma brincadeira que você tira com o público, é uma coisa que, tipo, eu acho que é um retorno de você ter pelo menos o contato, você tá conversando, você fazer a pessoa se descontrair, fazer a pessoa rir, e, tipo, é importante também nunca deixar passar, assim, até seus erros mesmo, tipo, quando você erra no sinal, eu acho que a coisa mais cheque ouro é você tirar uma brincadeira com o próprio erro, tá ligado? Você mostrar pra pessoa que aquilo não é vergonhoso, mas que, tipo, vem uma coisa muito importante depois, que é a superação, né? Tipo, acho que isso que é mais massa. Pô, tem muita pergunta, pô. Sei lá, eu tô encantado, nessa, assim. Acho que a gente vai brigar no final, eu e Gus, em algum tem momento atrás. A pergunta é minha, não, é minha. Uma pergunta assim que eu gostaria de fazer, mas não sei, mas essa coisa dos códigos que a rua tem e que você tem que respeitar ou não. É, que é um pouco isso que tu falou, de fazer de um erro também parte da rotina. Mesmo se, assim, uma pergunta que porque eu já fiz alguns malabares também muito precariamente e achei muito massa, assim, mas nunca paguei conta, né, com malabares, acho que é isso. Então, saber se você tem sua meta pessoal, por um lado. Por outro lado, se acho que às vezes o malabarista é preconceituoso, né, também vê, tipo, ah, não, esse carro não me dá uma moeda nem a pau, porra, esse cara... Não, a moça, a mulher dá mais que os homens, não sei, tem essa coisa meio até preconceito que eu já escutei também dos artesãos, do maluco de estrada, tá ligado? O maluco de estrada é o mais preconceito, mais, que mais preconceito tem o maluco de estrada? É, mas não sei se são perguntas para responder, só para pensar. E tinha outra também, que agora, não esqueci, é de hoje vi outro menino, Lucas, né? A gente estava falando disso. E quero que fale um pouco sobre essa questão de... Você estava falando de trampo mais individual, né? Sair a fazer malabar, que pode ser de a dois, mas o sinal é de um, não é de... Não se compartilha sinal. Assim, se compartilha, mas eu faço minha grana, né? Eu faço meu espetáculo, tiro meu dinheiro, por assim falar. E como é que é trabalhar de a três? Acho que são três, né? Vocês dois mais Lucas. Como é essa experiência de trabalhar de três? E que acho que o espetáculo se complexiza no sentido de... vocês são três... e você incrementa, acrescenta outros números. Já não é um malabarista, um palhaço, não sei qual é essa diferença. Pode ser que fale um pouco dessa, de trabalhar de três. É, eu acho que o trabalho a três, tipo, não é um trabalho que geralmente você vai ver no sinal. Tipo, você vê o artista de rua trabalhando em trio, quando ele tá na rua, abrindo uma praça, quando ele tá trampando em um evento. Mas, tipo... Então, rapidinho, só pra esclarecer. Então, no caso, no sinal, vocês trabalham sozinhos também? Tipo, no dia a dia, assim? Geralmente, no sinal, tipo, é fácil você ver dupla, tipo, duas pessoas trocando passe. Ou dividir sinal até rola, tipo, eu e Edu somos amigos, tipo, nos conhecemos há um time. E, tipo, eu não tenho frescura, assim, se ele chegar e, ei, man, vamos dividir esse sinal, tipo... Fica uma entrada de cada, mas cada um faz sua grana, tá ligado? Porque, tipo, ele tá trampando com o dele e eu com o meu. E, tipo, no meu caso, eu não tenho problema com dividir sinal com ninguém. Mas em muito lugar, assim, se você chegar em algum malabarista e, pelo menos, pensar em dividir sinal, ele já vai dizer, man, tem 1000 sinais na cidade, você pode pegar uma bike, dar um rolê, acha outro sinal, mas eu não divido, tipo... Porque é uma coisa que, tipo, muita gente leva meio que pro individual mesmo. Mas vai muito da necessidade de cada um também, né? Tipo, eu não sei até onde vai, assim. Então, a gente tava falando que quando trabalha com três pessoas, é um espetáculo mais comum em praça. Praça é outra modalidade de arte de rua, que é você tá num espaço público e conseguir... fazer uma roda, prender a atenção do público e no final passar o chapéu. E um número com três pessoas é com certeza muito mais fácil de lidar, de se construir para um espetáculo de praça. Mas são inúmeras as dificuldades que vai apresentar, né? Tipo, todo mundo vai ter que ter um lugar certo e casar todos os movimentos, né? São três cabeças para sintonizar, fica mais complicado, mas é um desafio muito massa. E eu acho que a dificuldade da praça também tá muito no público, né? Tipo, queira quer não, no sinal, tu vai ver aquela pessoa durante tua apresentação. São 40 segundos que tu vai apresentar, vai ter um vidro na tua frente e, tipo, se a pessoa não gostar, o sinal vai fechar, ela vai acelerar o carro e sair. E uma praça não, é mais o contato face a face. Você vai ter que, tipo, de fato se comunicar com o público, tentar segurar a pessoa ali. E, tipo, mesmo que você esteja vendo que o espetáculo tá ruim e que você tem uma forma de experimentar que seja diferente, antes de experimentar, você vai ter que segurar a pessoa ali, dizer, calma, não vai embora agora não, que eu vou fazer uma coisa massa, tipo, tá faltando alguma coisa aqui, eu vou ajeitar. Tá no carro, no caso, você tá sempre, no sinal, você tá sempre renascendo, né? Você sempre vai, renova, viveu, né? 40 segundos, morreu, nasce de novo, né? Com certeza, velho. Massa. É, e aí, Guiz, a gente... Tu acha que tem tempo pra mais uma pergunta, ou... Pronto, então... Mesma pergunta, né? Então, o segundo 60 por 1 em caráter inédito no Poeira Criativa, agora para Du, você diga uma música também que pra você lhe traga um sentimento que ligado a essa sua experiência, do seu trabalho no sinal, com malabares, com arte. Pô, eu vou pedir uma música que... Eu tive contato, tipo, bem no início mesmo, assim, que eu tava começando malabares. Fala o seguinte, primeiro tu diz a música que Gus vai buscando. Sim. E depois explica. É Na Busca do Conhecimento. É de Poema Liricista, um rapper aqui de Pernambuco. E que, tipo, pra mim essa música é muito importante porque, tanto pra minha ideia, assim, que vim meio que da periferia e... Tipo, nunca dei muito valor, assim, a questão da busca pelo conhecimento, dos estudos. Tipo, ver um cara que é rapper, um cara que é da rua, tipo, passando essa mensagem, me ajudou muito, assim. Tanto a utilizar malabares como uma forma de modificar a rotina, a realidade, tipo, fortalecer mesmo minha galerinha ali da comunidade. Quanto por gostar mesmo do rap, tipo, achar que o bicho é foda, tem uma letra massa. Poema Liricista, a música Na Busca do Conhecimento, vai rolar o play. mergulhando em páginas, submergindo nas palavras, afogando-me em frase, modéstia à parte, bem colocadas. Quanto mais ganho profundidade, é que perco visibilidade, restando apenas um dos sentidos a real. A mente humana e seus mistérios, alicerce pro meu império, onde a busca por conhecimento é sempre o principal critério. A rima não estaciona, funciona, proporciona sensação de bem-estar, mas nos leigos infecciona. Quem aciona cada verso se emociona e posiciona pensamento e senso crítico de tal forma que impressiona. Interesses intelectuais nos tornam mais inteligentes. Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Nos destacamos em determinadas funções, exercendo-as naturalmente. MC sem conteúdo não me supera por mais que ele tente. Ansioso por novidades, absorvo o máximo de informações extraídas de filmes, livros e de várias canções. Além mundos na ideia dos vices, sim dos campeões. Incita o conhecimento nas suas apresentações. Supremo e apoteótico é aquele que é insatisfeito. Pros outros tá formidável, pra ele tá com defeito. Sempre quer se superar e procura ser mais que perfeito. As horas com a cara nos livros, os estão surtindo defeito. Almejo técnico, bacharelado, pós-graduado, doutorado. Quero ser PhD, o que tu é de aprender, eu tô interessado. Quero ser culto em abundância com o que tenho ou não acesso. Ensino da rede pública não garante o meu progresso. Descaso na educação realmente é um prato indigesto, causando nos estudantes indignação em excesso. O livro é uma arma, os estudos um escudo. O livro é uma arma, os estudos um escudo. O livro é uma arma, os estudos um escudo. O livro é uma arma, os estudos um escudo. O livro é uma arma, os estudos um escudo. O livro é uma arma, os estudos um escudo. Vejo olhares de surpresa cada vez que eu atuo. A minha aparência não condiz com a inteligência que possuo. Não pago de intelectual, só fico em off e evoluo. Verdadeiras obras-primas são as letras que concluo. Estudiosos, pesquisadores, alunos e professores, todos eternos aprendizes, profissionais ou amadores. Convivo com armas e flores num mundo de desamores, proveniente infelizmente sempre de N fatores. Pensadores traduzem que não está ao alcance das nossas vistas. A sobrevivência de um ser humano resume-se em percas e conquistas. Aprecio análise linguística, sintática e combinatória. Poema é elemento químico inexistente na tabela periódica. Com ensino médio completo, cursando técnico em mecânica. Assim como Azevedo, anseio por uma coisa mais orgânica. Beat 15 quilos, recorde fino que nem orquestra sinfônica. O liricista trazendo conhecimento de forma sônica. O verso é sincronizado tal qual ginástica rítmica, com rimas exatas e fáceis como função logarítmica. O estilo é sempre o mesmo como fórmulas de física. Eu sou um gigante independente da minha estatura física. Não prego complexidade, não ser compreendido me assusta. Não sou boca pra esses ouvidos, assim falava Zaratustra. Sendo manobrado, lê bula de remédio, anota as coisas que você vê no filme, tenta ver filme com legenda, pergunta as coisas, não tenha vergonha de perguntar, estuda, estuda, existem SESCs, existem bibliotecas públicas, sabe? 13 anos, 15, vamos lá, não tá na hora de ficar fumando bagulho não, tá na hora de ficar esperto, e depois que você fica esperto, você decide se você vai fumar ou não. Olha pra Kojak, não dá o que a Babilônia pede de você, que é fazer as coisas antes da hora. É o que eu acho, agora. Fazendo na hora, meu irmão, é só diversão. É só diversão e, inclusive, um neurônio se linka ao outro. O neurônio morre e não renasce. Mas quando você sabe o famoso, ah, entendi, isso é um neurônio ligando ao outro. Poeira criativa são, é o burburinho, são os passos, são as falas cortadas, são as feições, são pequenos sinais que conseguem produzir grandes sensações. Isso é poeira criativa. E você? Que arte tem feito? Agenda cultural, blá blá blá blá blá blá blá blá. Agenda cultural começa, Gus. Bom, 7 de abril agora, na próxima quinta-feira, 15 horas, no Parque 13 de Maio. Vai ter Saúde em Defesa da Democracia, por o Dia Mundial de Saúde. Vai ter várias coisas lá no parque. A ideia é defender o SUS, né, o Sistema Público de Saúde. Vai ter... O que vai ter? Fala aí um pouquinho também, porque... Aulas, duas aulas públicas, umas 15 horas, que abordará a relação entre a saúde e a democracia e a importância da defesa do SUS. E às 17 vai ser um debate sobre a epidemia de Zika, dengue e chikungunya e o perigo representado pelo uso de agrotóxicos no controle do mosquito Aedes aegypti. Massa, velho, é porra! E no final, às 19 horas, vai ter uma caminhada até o monumento Tortura Nunca Mais, aí na Rua da Aurora. Então, participando, a gente tem o ANEPS, que é uma articulação nacional, campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, Fiocruz e Frente Brasil Popular. E é massa porque, lembrando que comunicação popular, rádio comunitária, é saúde, né? É construção de saúde pública e é SUS também. É, e tem muitos outros organizadores e participantes, eu não coloquei para não encher de galera aí. Massa. Então já na sexta, 8 de abril, a partir das 6h30, abrindo o ciclo de diálogos impertinentes, que marca os 35 anos do SOS Corpo, e aí vai ser o Patriarcado Desvendado, Teoristas Feministas Materialistas, lá na Rua Real da Torre, 593 Madalena. O SOS Corpo aí há mais de 35 anos... debatendo machismo, debatendo saúde da mulher, debatendo luta contra a violência. É, essas moças se garantem, né? Muito. Sábado 9, a partir das 8 horas, vai ter Salve o Casarão da Várzea, aí na frente à Praça da Várzea, né? Estão fazendo um mutirão para a limpeza, a faxina do espaço. É, quem chegar por lá, participar, quem esteja afim, tem que levar enxada, facão, ciscador, carrinho de mão, balde, coisa para contribuir com a limpeza do espaço. Márcio, a ideia é que o casarão é um espaço que está abandonado lá na várzea e que a galera quer que ele seja utilizado para o bem da comunidade, né? É... Então a ideia é fazer um mutirão para pressionar as autoridades, para já ir ocupando o espaço, para transformar isso em algo positivo para a população da várzea. Mas tá ligado que já chegou a prefeitura por lá, depois de todo esse movimento do Salve o Casarão da Várzea, né? A semana... Acho que foi agora. Não, sexta-feira passada passou a prefeitura por lá. Assim que acho que vai ser mais fácil o trabalho da galera. Mas a galera está ainda em instiga de reocupar esse espaço. Ah, né? Que massa. Já no mesmo dia 9 de abril, vai ser o Ed Panela, que é um festival de cervejas artesanais, né? É isso aí. Aonde? Na Avenida Rui Barbosa, 896, que é na Galeria Top Center. Graças. Às 14 horas. A partir das 14 horas, né? Falei com um dos nossos amigos de Cerveja Carranca, vão estar por lá também. Eles não, né? Sim. Mas sua cerveja vai estar lá, assim que quem quiser chegar para beber uma gelada lá gostosa. Lá na esquina com a Rua Amélia. Então é isso. Rui Barbosa com Rua Amélia. Perto, acho que perto de onde Edu faz suas malabares, né? Então é isso. A gente, no sábado ainda, também, pô! Mais coisa no sábado, pô. Muita coisa. Vai ter o sarau, né? O Cine Sarau. Que do Som ao Caos. Do Som ao Caos vai estar homenageando o Chico Sainz. Eita. Criador do Mangue Beat. E vai ter outras coisas. Vai ter música também. Lamento Negro, Caníbal, Gilmar Bola 8, como homenageados. Eita porra, massa. Em Areias, né? É na Areias, sim. É, vamos para Areias, né? Ninguém... A gente perto... difundindo esses movimentos também que estão rolando nos subúrbios, né? É perto da estação Werneck. Werneck. Sim, por aí. Estação Werneck, Massa Gus. Então, depois disso, a Mas gente bora tem... Mas bora lá o endereço, espera, bora lá o endereço, né? Rua Oiticica Lins 134. Difícil, mas procura, tem um evento no Facebook. É, fala de novo o nome do evento, levanta aí rapidinho a... Isso. Cine Sarau do som ao Caos. Massa. Quem tiver interessado, homenagem a várias artistas pernambucanos em Areia. Então... No domingo, às 10 de abril, às 14 horas, a Mostra Estética Afro, Salões Profissionais, Produtos e Autoestima. No Museu da Abolição, é? É, no Museu da Abolição, a partir das 14 horas. Massa, debatendo sobre parâmetros da estética afrodescendente a partir dos cabelos, né? Cabelo afro, debater cabelo e derivados do cabelo afro. A gente tem que... Já em qualquer momento vai ter alguma moça do cabelaço por aqui. Massa, massa, massa. E por último convite, né? Vai ter cobertura da Rádio Aconchego na próxima segunda-feira, segunda de cada mês, o Fórum de Práticas Integrativas aqui no CIS, na Rua Lindorfo Color 65, acho que é? 65, é? 165. Sim, eu sei que é Lindorfo Color, mas... Tem uma rádio massa falando, né? Vai ter Fórum Pix com Teatro do Oprimido. Porque teatro também é saúde pública, né? Então, porra, toda é saúde pública. É tudo é saúde pública, é isso aí. Então vamos voltando agora para a última parte, né, da nossa entrevista. É uma pena porque o tempo passou rápido, a gente quando foi ver já tinha 50 minutos de programa, a gente tem que acabar. E aí fica a última pergunta, depois a gente se despede e tudo, mas antes das despedidas, a última pergunta, e aí um responde de cada vez. A gente, pela primeira vez, avisou da pergunta um pouco antes, para não ter ninguém que soubesse dela antes, né, e cada um poder pensar. É, para cada um de vocês, o que é poeira criativa? É bem direto, eu acho que poeira criativa, a gente tira que poeira é uma coisa que fica à margem, e não é só por ela estar à margem que ela não pode ser boa, ser criativa. E a gente aqui, que falando sobre arte de rua, a gente vive à margem de uma sociedade, mas nem por isso a gente não pode fazer algo bom para o mundo assim. Porque a poeira a gente sempre dispensa, sempre tá ali no canto da parede, mas não é assim. Nem tudo que tá à margem é pra estar à margem. Poeira criativa. É, poeira remete a uma coisa bem pequena e que tá em todo lugar, né? E a criatividade já é uma coisa enorme e que tá em poucas pessoas, né? Em pouco pico, assim, velho. Então acho que a poeira criativa é a criatividade em todos os locais, velho. Tipo, do menor ao maior, tá entendendo? Tipo, a questão da poeira criativa, eu fiquei me pegando pensando assim, tipo, quão expansivo é essa pergunta, o que é poeira criativa, né? Porque poeira é uma coisa que você bate, varre, mas ela sempre vai voltar, velho. A criatividade não, né? Ela não é uma coisa que tá ali sempre. Tem vezes que você caça a criatividade e não acha. Então, a poeira criativa é aquela coisa que você respira e no lugar de espirrar, você espirra a criatividade, né, velho? Você espirra coisa nova, velho. Poeira criativa é do caralho. E gratidão aí pelo convite, o programa muito massa. E se puder voltar mais de uma vez, convida a gente de novo que tamo aí, velho. Tipo, do caralho mesmo. Massa, fica o convite do espaço da rádio também, né? Que é um espaço pra... Espaço aberto, né? Aqui a gente tá construindo esse espaço faz ano e meio, dois. E dá pra chegar quando você quiser. Tinha alguma coisa pra difundir? Você queria falar alguma coisa? É massa. É, eu queria agradecer o espaço aqui. Foi muito bom participar do programa. E a gente tá organizando um evento pro fim do mês, dia 28, que é o Cine Malanaquista. E aí a gente vai transmitir vídeos que a gente tá produzindo durante um mês, que é de artista de rua. Também a nossa ideia é passar algum documentário sobre arte de rua e um documentário de utilidade pública. É, dia 28 na Praça da Várzea, a partir das 14 horas, começa um treino aberto ou oficina de malabares para quem quiser aprender, trocar uma ideia sobre. Provavelmente vai ter um sarau e às 16 horas começa, às 6 horas da tarde, 18 horas, começa a exibição do cine. E toda quinta, para quem tiver interesse aí em aprender a arte do malabarismo, em conhecer o malabarismo e ter contato, pelo menos, com esse tipo de arte, quebrar um preconceito, enfim, fica o convite aí para quem quiser chegar. Toda quinta-feira, a partir das 14h, a gente se encontra na Caixa d'Água daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Fica ali próximo da Biblioteca Central. Não tem erro, você perguntando, qualquer pessoa ensina. Então, toda quinta, a partir das 14h, a gente tá treinando. É o treino malanarquista, tipo, um grupo de amigos que decidiram se juntar para treinar. E com isso surgiu o Cine, que foi o convite que Edu acabou de fazer, que a gente tá seguindo aí pra segunda edição, com a ideia de perpassar a arte por um preço justo e quebrar justamente esse preconceito, essa discriminação que a gente tem com artista de rua. Então a ideia central do Cine é que os artistas de rua, não só de Pernambuco, mas de todo mundo, que se sintam, tipo, na necessidade ou se sintam afim de ajudar, assim, a ideia da gente, enviar seus vídeos trabalhando na rua ou treinando. E a gente vai exibir, que é justamente para mostrar que a arte de rua é uma coisa democrática, orgânica, e que todo mundo tem, tipo, espaço para se expressar, né? Tipo, é livre a expressão. E aí fica o convite para quem quiser chegar dia 28 de abril, a partir das 2 da tarde, com o treino, como ele disse, a exibição a partir das 6, e vai ser massa, velho. Pelo menos eu espero que seja, né? Massa, então a galera aí mostrando que compartilhar, ensinar e aprender também é arte. É. Bom, obrigado vocês dois, Edu e Du, por estar aqui, por chegar. Meio de última hora a gente viu Edu na rua, aí já tinha pensado Edu, apareceu uma bike, apareceu outra, passa o Facebook, pra chegar amanhã, não deu resposta, depois deu, mas parece que não vai chegar, não aconteceu, Poeira Criativa número 10. Muito obrigado, fiquei com um monte de perguntas, com um monte de vontade de continuar falando. Acho que apaga o microfone aqui, a gente vai tomar uma, falar mais sobre artistas de rua, sobre malabares. E eu queria colocar um som no final, que é um som de Liliana Felipe, uma argentina que está morando no México, que é o nome Tienes que Decidir, e que fala um pouco do imperialismo, da morte. Acho que é um som massa para acabar essa conversa de hoje. Massa, Gus. Bota esse som. Pra quem tiver... Eu amo todo mundo que nos escuta e que gosta da gente. Então, nos escute, goste da gente e vai ganhar o meu amor. Boa noite. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos